dia que a gente se conheceu. Dessa vez fui ingênuo de verdade. Confesso, acreditei nesse amor. Eu nunca fui covarde a ponto de iludir alguém. Veja o estrago que você deixou em mim. Me deu esperanças de um futuro só nosso. Essa cicatriz virou tatuagens em mim. Mas o tempo passa e o mundo dá voltas. E o que você fez agora tem volta. Um dia você vai reconhecer que eu fui o cara que mais te amava. Vai olhar pra trás e vai perceber que errou, vai cair na real. Mas não tem volta. Vai descobrir que aquele cara já tem outro amor. Batidão Oficial. Te liguei e mandei tantas mensagens. Te esperei naquele lugar que a gente se conheceu. Dessa vez fui ingênuo de verdade. Confesso, acreditei nesse amor. Eu nunca fui covarde a ponto de iludir alguém. Veja o estrago que você deixou em mim. Me deu esperanças de um futuro só nosso. Essa cicatriz virou tatuagens em mim. Mas o tempo passa e o mundo dá voltas. E o que você fez agora tem volta. Um dia você vai reconhecer que eu fui o cara que mais te amava. Vai olhar pra trás e vai perceber que errou, vai cair na rede. Aquele cara já tem outro amor. Cai na real, sem volta, já tem outro amor. Já faz muito tempo que a tecnologia encanta o estado. Se nunca ouviu falar, vem se jogar nesse batidão. Ouça o som que estremece nas aparelhagens. Aqui a tecnologia já chegou muito antes de você saber. É o ritmo eletrônico da Oficial. Vi que o mundo está em evolução. Mas no Pará é outra situação. Já há muito tempo que a tecnologia encanta o estado. Se nunca ouviu falar, vem se jogar nesse batidão. Ouça o som que estremece nas aparelhagens. Aqui a tecnologia já chegou muito antes de você saber. É o ritmo eletrônico da Amazônia. Ninguém fica parado aqui. Alô, meu super pop. Alô, meu búfalo do Marajó. Alô, meu ruby light. Cadê o crocodilo e o carabau? Aqui tem som pra você curtir. De volta ao passado. Aconteceu que me deixou aqui, chorando sem você. Dessa vez eu me machuquei demais. Você brincou com os meus sentimentos, me deixando sem amor. E agora escuto o meu lamento, porque me deixou. Eu acreditei tanto em você, eu te amava demais. De repente acabou. Oh, eu acreditei tanto em você, eu te amava demais. Mas virou pó o nosso amor, começou de repente acabou. Aconteceu que me deixou aqui, chorando sem você. Dessa vez eu me machuquei demais. Você brincou com os meus sentimentos, me deixando sem amor. E agora escuto meu lamento, porque me deixou. Eu acreditei tanto em você, eu te amava demais. Mas virou pó o nosso amor, começou de repente acabou. Oh, eu acreditei tanto em você, eu te amava demais. Mas virou pó o nosso amor, começou de repente acabou. apaga ainda minha sombra. Do nada vem um sonho louco com você. Acordei na parte que ia te beijar. Que loucura foi essa? Eu juro que queria. Acordei todo suado, tentando processar informação. O que deu na minha mente? Será que eu ainda sinto algo por ti? Ah, vem meu amor, o meu desejo oculto te chama. E nessa cama vamos fazer amor. Menina, do nada você aparece aqui. Até em sonhos fiquei caidinho. Fiquei caidinho. O passado ainda me assombra. Do nada vem um sonho louco com você. Acordei na parte que ia te beijar. Que loucura foi essa? Eu juro que queria. Acordei todo suado, tentando processar informação. O que deu na minha mente? Será que eu ainda sinto algo por ti? Estiver, quero estar dançando todas até o sol raiar. Nessa casa chorando, esperando um sinal, telefone tocando. Se enganou, meu bem, a fila já andou. Aquele tempo de boba, enfim, passou. Agora você vem com esse papo de saudade, dizendo que mudou, falando de verdade. Mas eu conheço bem esse seu jeito de falar. É papo de quem sabe que não vai me segurar. Não adianta vir com choro ou cara de carente. O que a gente teve já não serve mais pra gente. Tocando, se enganou, meu bem, a fila já andou. Aquele tempo de boba, enfim, passou. Agora você vem com esse papo de saudade, dizendo que mudou, falando de verdade. Mas eu conheço bem esse seu jeito de falar. É papo de quem sabe que não vai me segurar. Não adianta vir com choro ou cara de carente. O que a gente teve já não serve mais pra gente. Porque você é só um cachorro vira-lata. Diz que me ama, mas na rua se desata. Que é o dono, o rei da confusão. Mas hoje você dorme fora do meu coração. Sai pra lá, vira lata. No meu portão, você não entra mais não. Bate pra te ver. Já não consigo esquecer esse amor que sinto por você. Meu coração bate mais forte quando penso em ti. Eu sinto a sua falta aqui perto de mim. Vem logo me dar um beijo, mata o meu desejo de te amar. Me deixa caidinha, minha cama está vazia. Deixar a imaginação tomar de conta desse desejo. Me dá aquele beijo de tirar o fôlego. Vem meu príncipe encantado em seu cavalo alado, pra gente se amar. Me faz a sua rainha e fica ao meu lado, pra sempre apaixonada. Já não consigo esquecer esse amor que sinto por você. Meu coração bate mais forte quando penso em ti. Eu sinto a sua falta aqui perto de mim. Vem logo me dar um beijo, mata o meu desejo de te amar. Me deixa caidinha, minha cama está vazia, esperando você chegar. Vamos flutuar, deixar a imaginação tomar de conta desse desejo. Me dá aquele beijo de tirar o fôlego. Vem meu príncipe encantado em seu cavalo alado, pra gente se amar. Me faz a sua rainha e fica ao meu lado, pra sempre apaixonada, encantada. Tudo que quero pra mim. Esse som que estremece o paredão. Aí meu DJ toca essa daqui, que eu quero dançar te ouvindo nesse batidão. A noite toda nessa levada, quero me jogar. Vem meu DJ, chegou a sua vez. Solta esse som que eu quero é dançar. Eu quero ser sua, ai, ai, meu DJ.

bem. Já estou louca de amor pra ver ele tocar. Vem meu DJ, joga esse laço, me pega pelo braço e me leva pro salão. DJ Alcir Bala que vai tocar. O cowboy do Pará, o homem do chapéu mais ousado, Alcir Bala. Ouvi anunciar que o Oxibala vai tocar o meu cowboy. Já estou louca, prontinho amor, pra ver ele tocar. Vem meu DJ, joga esse laço, me pega pelo braço e me leva pro salão. Agora você vai chorar.